você. Ele sempre vai te indicar o caminho certo. Ele sempre vai fazer com que você acerte nas suas decisões, se você o colocar em primeiro lugar. Se em todas as suas decisões você colocar o Senhor em primeiro lugar, você vai realmente fazer o que é certo. E por fim, Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, meus amados, Jesus vos ama. Glória a Deus, que essa palavra poderosa possa adentrar no teu coração e, como uma semente plantada em terra fértil, que ela possa produzir muitos frutos. Que Deus abençoe a irmã Norma, essa aluna assídua, muito dedicada da nossa escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe grandemente, minha irmã, por essa disponibilidade de estar conosco nessa manhã. E eu quero aqui retificar uma pequena omissão: nós também temos uma congregação abençoada no bairro Barragem. Você que mora aí nas proximidades, no bairro Barragem, procure a nossa congregação, porque Deus quer falar com você. E nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desde já eu quero agradecer a sua companhia, a sua sintonia, todos os domingos pela manhã, aqui das 11 ao meio-dia. Próximo domingo estaremos aqui com o programa Cristo Vive. Deus tem uma palavra para você. E finalizando o nosso programa, nós vamos atender o pedido do nosso irmão Paulo. E ele pede o louvor "Uma Coisa Peço ao Senhor", de Fernandinho, e oferece esse louvor para o irmão Tony e para todos os irmãos da nossa congregação na Rendeira. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos que congregam ali na Rendeira. E para você que nos escutou nessa manhã, que Deus te dê um domingo abençoado, de paz, tranquilidade e cheio da presença do Espírito Santo. 87,9. Todo dia com você. Campus FM. A rádio que faz o meu dia muito mais feliz. Primeiro lugar, absoluta. Campus FM. Copiou. Tudo de bom. 87,9. Campus. Meio-dia e um. Aqui na Campus FM. Canções inesquecíveis. A hora do pregã. Dia e 6. Na 87,9. A hora do brega. O inverno vem chegando e o sol não vai surgir. Tu não estás aqui. Tu não estás aqui. A noite vem descendo com a escuridão a deslizar. Mas que frio dá. Mas que frio dá. Bastaria um beijinho, um olhar e seu carinho para o frio. afastar. O que é a vida sem seu amor, sem seu calor que estou sempre a esperar? E chega o vento, um vento frio, mas não consegue esfriar meu coração, pois vive sempre a queimar. Agora está na hora de recordar. De volta ao passado. Toma um banho de lua. Na Campus FM, o melhor da Jovem Guarda. Ó, cupido, vê se deixa em paz. Fecha os olhos e sinta. O melhor da Jovem Guarda. É proibido fumar. O melhor da Jovem Guarda. Eu lhe ofereci a FM. Aqui é bom demais. Meio-dia e 12. Agora está na hora de recordar. De volta ao passado. Toma um banho de lua. Na Campus FM, o melhor da Jovem Guarda. Aqui estou em São Francisco. Quero lembrar aquele imenso amor. Já não está. Promoção, alegria sem complicação. Campus FM, o som de toda a gente. Meio-dia e 17. Agora está na hora de recordar. De volta ao passado. Toma um banho de lua. na Campus FM, o melhor da Jovem Guarda. Ó, Cupido, vê se deixa em paz. Fecha os olhos e sinta um beijinho agora. O melhor da Jovem Guarda. O melhor da Jovem Guarda. Todo mundo sempre soube que as palavras de carinho são o modo meu beijinho de provar o meu amor. Mas você não acredita quando eu digo que lhe quero e que sempre fui sincero. Creia, por favor. Estou repetindo agora e não vou cansar. Só espero que um dia você creia que eu lhe adoro e às vezes até choro por você chorar. Sempre soube que as palavras de carinho são o modo meu beijinho de provar o meu amor. Mas você não acredita quando eu digo que lhe quero e que sempre fui sincero. Creia, por favor. Semana, tudo de bom. 87,9 Campos. Meio-dia e 20. Agora está na hora de recordar. De volta ao passado. Toma um banho de lua. Na Campos FM, o melhor da Jovem Guarda.

por favor, meu bem. Se você chorar na minha ausência, mande alguém me avisar. Não importa onde eu esteja, lá do mundo e venho te buscar. Semana da Campus FM. Meio-dia e 30. Agora está na hora de recordar. De volta ao passado. Toma um banho de lua. Na Campus FM, o melhor da Jovem Guarda. Ó, Cupido, vê se deixa em paz. Fecha os olhos e sinta. O melhor da Jovem Guarda. É proibido fumar. O melhor da Jovem Guarda. Surgia no céu e eu contente cantava pra você, Mar Isabel. A praia estava deserta, o sol surgia no céu e eu contente cantava pra você, Mar Isabel. Peguei a esteira e seu chapéu. Vamos para a praia que o sol já vem. Peguei a esteira e seu chapéu. Vamos para a praia que o sol já vem. Tiribiribim, pom pom pom pom. Tiribiribim, pom pom pom pom. Tiribiribim, pom pom pom pom. Tiribiribim, pom pom pom pom. Na areia escrevi seu nome, mas logo eu apaguei, temendo que alguém pisasse seu nome, Mar Isabel. Na areia escrevi seu nome, mas logo eu apaguei, temendo que alguém pisasse em seu nome, Mar Isabel. Peguei a esteira e seu chapéu. Vamos para a praia que o sol já vem. Peguei a esteira e seu chapéu. Vamos para a praia que o sol já vem. Caminhando

Campos FM. A sua rádio em qualquer lugar. Meio-dia e 55. Agora está na hora de recordar. De volta ao passado. Toma um banho de lua. Na Campos FM, o melhor da Jovem Guarda. Caminhei muitas milhas, mas não consegui te encontrar. Tenho os pés tão cansados e os olhos molhados de vagar e chorar. Por que tu foste embora, me deixando triste assim? Será que já não gostas mais de mim? Por meu bem, que não teve nem compaixão de mim, não quero mais nem saber de amar. Ainda me lembro das horas de amor e ternura ao luar, dos ardentes desejos, abraços e beijos. Eu começo a chorar. A noite é uma angústia se tu não estás aqui. Será que já não gostas mais de mim? Eu amei e não quero amar ninguém. Como fui desprezado por meu FM. Meio-dia e 58. Agora está na hora de recordar. De volta ao passado. Toma um banho de lua. Na Campos FM, o melhor da Jovem Guarda. Amanhã estarei de ti, mas prometo sincero serei, pois nem mesmo a distância consegue fazer eu de ti, meu amor, esquecer. Beijo, te juro, querida, que o meu coração não será de ninguém, pois eu já te entreguei minha vida, e se algo